estava emitido agora isso, muito emitido aqui em Salvador. Vou na frente do médico para o Instituto de Castilha da Dona Eduana e está no meu velho do Cida. Alfa, Alfa, Delta, para o 2050. Operação para o final do procedimento de 1762, desviar a direita 3035. Nessa ponta está para o final do procedimento, desse montanha inicialmente 4.000 pés, a gente no 013. A gente em Salvador no 013. Tem condições de manter até a próxima estabilidade nacional? Seja operado no trem de duna, deixa para 4.000 pés, aguarda uma duna sobre o procedimento de eletrodução da piscina de ar. seguir à direita pro Azero, passo zero. Alfa, o limite permanece, o localizador desça para 2.10, ajuste no 0.4. Na proa 040, o sucesso final do procedimento ele é sucedido a pista no 0, repasse estabilidade. Alfa, 30.14, você estará pouso na 1.0, ou irá girar base com a pista no 7. Alexandre Sozinha, Bom Mediano, 42050. Viaje para 2310 Norte, como número 3 na aproximação. Five eight contact to control frequency 120 this morning. Walter Zero, from the Whistle 5, over the other one, Richard. Go ahead, Richard, from the 345, passing 1700 feet, climbing flight number 270. Book a departure. Contact 345, radio contact from the back to home, flight level 270, dial up to the bus. From the 345, level 270, dial up to the bus. isso e chama, faz isso pela direita da 17. Vitor Alfa, Alfa, Ponte, meio cantado, 202, especializado, curva esquerda, vai pela direita, ponte final 17. Na 3.0, deixa dia para 3.6, sem olhar o melhor no caso. Na 0.9.6, deixa dia para o nível de voo 0.5.0. De baixo para sinal, também baixo para baixo. Então, Alfa, autorizado por pista 7200, 0 graus, 1-1 nós. Yes, autorizado por. permanece inoperante? Autorizado ao final do procedimento, aliás, distribuído pelo zero, reporta a estabilidade. Leste Final, 5 Sul, frequência número 8 do Sinal 95.